que a Câmara Municipal foi contemplada numa candidatura que fizemos à Comissão Europeia, direto do Wi-Fi, poderíamos candidatar a 15 mil euros e, por isso, numa melhoria também para a zona histórica, para toda a cidade, para já. A nível nacional foram contemplados 2.800 municípios da União Europeia. É para ser criado zonas de acesso livre à rede de internet sem fios, portanto, Wi-Fi. Entretanto, temos um projeto também em marcha com os MUPIs interativos, que também são replicadores de sinal. Portanto, tudo somado, vamos aumentar o acesso dos cidadãos a redes de dados, portanto, sem custos. Apenas com fazendo a conexão e vamos ter, portanto, uma cidade mais digital e com acessibilidade digital para todos. De alguma forma também vai alimentar o projeto de requalificação da cidade no âmbito do PEDU com a componente tecnológica. Acho que também não entregou o ofício. E estes 15 mil euros permitirão criar vários pontos de ligação ou hotspots, portanto, à internet sem fios. O que acho que é uma melhoria no acesso dos cidadãos. A informação digital.